come a sogra, eu não quero graça. A ela tenho muito respeito, ela bebe cachaça e fuma charuto. Tem bigode e cabelo no peito. É, eu não sei não, minha sogra parece um sapatão, meu irmão. Não sei não, minha sogra parece sapatão. Veja que mulher danada, pra gostar de confusão. Ela botou fogo no meu barraco e também quebrou minha televisão. Ainda rasgou toda a minha roupa e jogou fora o meu colchão. É, eu não sei não, minha sogra parece um sapatão, meu irmão. Não sei não, minha sogra parece um sapatão. Ela é de dar sugesta e por qualquer coisa ela fica invocada. Só anda pela madruga com a pá de moleque é da barra pesada. Quando tá dormindo ronca que parece torroada. Eu não sei não, minha sogra parece um sapatão, seu João. Não sei não, minha sogra parece um sapatão. Quando o malandro toca nela, é aquele alvoroço. Ela faz assim pro esperto, qual é a sua, seu moço? Da fruta que você gosta, eu como até o caroço. Eu não sei não, minha sogra parece um sapatão, meu irmão. Não sei não, minha sogra parece sapatão. Olha com minha sogra, eu não quero graça. A ela tenho muito respeito, ela bebe cachaça e fuma charuto. Tem bigode e cabelo no peito. É, eu não sei não, minha sogra parece um sapatão, meu irmão. Canela, é aquele alvoroço. Ela faz assim pro esperto, qual é a sua, seu moço? É que a fruta que o senhor gosta, eu como até o caroço. E eu não sei não, minha sogra parece um sapatão, meu irmão. Não sei não, minha sogra parece sapatão. Calçando três oitão, ela. Não sei não, minha sogra parece sapatão, seu João. Eu já disse, eu não sei não, minha sogra parece um sapatão, meu irmão. Não sei não, minha sogra parece um sapatão. É, malandragem, segura aí, ó.